cause everything is gonna be alright. Everything, every tune will be played by night. Ooh, yeah, oh, oh. So no me Jackie, Jackie, oh. Tequila. Oh, Jacqueline, Misty, yo. Tequila. Rapaziada que tiver afim, vai lá. Eu vou ficar com Jack, yo. Se é Jack, vai pra lá. Se não for, já foi. O bonde do desejo segue rumo. Caixa, bumbo e sexo. Saudade na rampa do mundo, oh. Seu nome é Jack, Jack. O Jack foi nascer numa cabana em Noa Noa. Sol do Tahiti na pele na boa. Seu pai cruzou o mar, duas filhas na canoa. Coco pra beber e leite de lioa. Jack, uma menina tão bonita que enjoa. Enjoo de vertigem, viagem de avião. Hálito de virgem, dois olhos de amêndoa. Vaca, cadela, macaca, gazela. Linda toda, toda linda ela. Toda beleza se reconhece nela. Jack, tequila, Coca-Cola e água. Égua, língua, míngua, minha mágoa. Oh, oh, yeah. Ah, você, oh, yeah. Ah. Eu disse funk lá no Morro da Mangueira. Essa menina tá dizendo sim. Tudo a peça. Baião na rampa do cruzeiro. Essa menina tá dizendo don't worry, cause everything is gonna be alright. Everything, every tune will be played by night. Ooh, yeah, oh, oh. Seu nome é Jackie, Jackie. Tequila. Oh, Jacqueline. Sol do Tahiti na pele, na boa. Seu pai cruzou o mar,